there's not a single bullet traffic. There's other? Controle azul 4209, pode voar Duna? Autorizado, Duna, reporta estabilizado, azul 4209. Duna, reporta estabilizado, graço 4209. Guardião 07 no Ultraver, repito azul. Guardião 07, chama a torre 1 no 86. Chama a torre 186, obrigado. Total, 9907, estável. 7. E 1 no 86. 18 6 9 0 7 São a parte do senhor, visual com o total no final agora pistando zero? Afirmo. Gente, o guardião 07 vai manter o setor aguardando o total pousar. Logo depois autoriza a sua passagem, seu pouso no grupamento, ok? Entende que está autorizado a manter o setor e após a passagem do total prosseguir na retaguarda, o guardião 07. Muito bem, autorizado, senhor. Oceaner 6310, decolado aos 22, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, Oceaner 6310, tá? Torre Salvador, boa noite, total 9907. Boa noite, total 9907, tráfego avistado, ajuste no 06, cheque trem. Baixado, locado, senhor. Total 9907, tem pouso autorizado, pistola 0, vento 1 no 0 grau, 07 mais. Teve pouso pro total 9907. Torre, frequência 1 no 8, pistola 62, por gentileza confirme, portão 02? Isso, portão 02, para o táxi, deixa matou 1026, voa na 604. Então 3305, tem condições de voar Duna? Então 3305, voa Duna, sem restrições de velocidade. Desce para 3 mil pés, que é negar 1-0 no meio. O senhor está presente, querem que está autorizado para prosseguir a retaguarda do total e chamar na final do o guardião 07. É 310, autorizado direto Aracaju. Já fala Aracaju, um abraço. É 310. No 4309, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 9 milhas. Está efetuando um sobrevoo a 500 pés, um helicóptero não interfere na aproximação. Ciente, tem o mesmo chiquete, faz o 4209. Na final para o Grael, Guardião 07. Guardião 07, livre pouso no pátio do Grael, vento 1 no 0 graus, meio 12 de nós, ajuste no 0 no 6. Chame no solo controlado, Guardião 07. Chama lá no solo, 07. 9907, no solo aos 25. Libera a pista próxima interseção direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo. Pátio 3, na minha frequência, atento ao sinalizador 9907. Meia, bom pouso. 18 6, grato, bom trabalho. 4209. Capitão 3305, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 3305. 0116, continue a aproximação, reporte contra embaixo travado, senhor. 1006, reportarei baixar e travado, azul 4209. CNM 3136, 4 mil pés, que é negar 1006. 4 mil, 1016, 1016, 1016. Botão 907, vibrando aqui. Guardião 07, no solo 2 mil, estaciona frequência livre, senhor. Solo. Negativo total, nesta frequência, pátio 3, atenta ao sino do doce. 4209, confirme que tem baixo travado. Baixado agora, amigo, travado. 4209, pouso autorizado, na 10, vento 1, no 0 grau, 079. Autorizado, pouso na 10, azul 4209. Salvador, boa noite, Gol na 604 para o táxi Alterna Recife, 3 horas e 35, autonomia com 124 a bordo. Pedro na 604, autorizado Índia Alfa, ponto espera, pistão no 0, ajuste no 0 no 6, chame pronto para o decolagem, ponto espera da 10, senhor. Índia Alfa, 1016, chamada pronta, ponto espera, Gol na 604. Autoridade elétrico 076. Gol no 076 ao número 3 na aproximação, reduza para 2009. Ok, 200, desce para que altitude? 060. 060. Xané 6313 tem condições de voar duna para o localizador? 6313, afirmo. Voadona, Oxiné 6313, desce para 3000 pés, QNH 1006. 3016, direto dona. Obrigado. Oxiné 6310, chama Recife 12685, bom voo. 12685, trato. No 604, pronto para decolagem? Ponto de espera pronto, agora 604. Ali mantém pistão no 0, no 604. Ali mantém, agora 604. Torre Salvador, Passaredo, 224, autorização, Juazeiro, respectivo, informação alfa. 2224, informação alfa correta. Juazeiro tem um 350 aprovado, aproximadamente 2 minutos para o cabo, senhor. Gente, vai aguardar. Azul 4209 no solo 29. Libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 03, nesta frequência 4209. Lembrando lá, Fox vai pela Alfa e Juliette, portão 03, 4209, mantém a sua frequência. QNH 1096, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo localizador. Ok, descendo para 4.1096, vai manter presente proa limitado pelo localizador, o voo 0.1096. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, sente da informação alfa. 5972, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Bonf. Identificou, descendo ao 050, chegada Bonf, 5972. Stan 3305, completa final, chama a torre 1186, bom pouso. 286, Stan 3305, pega. Oceané 6313, desce para 2000 pés, reporta estabilizado. 2000, trabalhei estabilizado, 6313. Um 076, reduza para 1809. Reduzindo, 76. No 604, decolado 31, chama agora o controle 120, decimal 8, senhor Mongol. 208, obrigado, boa. Passarido, pronto para cópia. Isona, está autorizado ele, 6313. Autorizado ILS, Oxané 6313, reporte estabilizado. Parei estabilizado, 6313. Controle, boa noite, voo no 604, cruza 1600. Voo no 604, boa noite, contato radar, sabe, mantenho 370, sai da Momo. No perfil da Momo, 37, voo no 604. Saí 224, está pronto para conta. Copiado, senhor, só mais, por gentileza, passe a frequência 129. 219. Voo no 07000, voo no 076, desce para 3000 pés. Está autorizado interceptar o localizador nessa proa. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 13 milhas, rumo oposto, irá segui-lo como número 2 na aproximação. Está certo do tráfego, vai segui-lo como número 2, o voo 1-0-5, para 3 milhas. 3-2-3-4, está aprovado 5-0 da Verde Norte, e a ABN do Lula, nosso, tem colocação 1-0, esquerda, como próximo. 208 ao controle, 5521 no acontecimento correto, passarelo 2224, na remota para o posicionamento, torre 1862. Torre 076, desce para 2000 pés. 2076. Localizador 6313. Oxana 6313, completa final, chama a torre 1186. 86, obrigado. Dono 076, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, estabilizando o localizador agora, vou ao 076, do lado para frente. Cliente, aguarde transferência para a torre. Sr. Salvador, boa noite, Oceania 6313. Boa noite, 6313, trânsito estado ajuste no 0 no meio, continue a aproximação, aguarde autorização, senhor. Guardando. Star 3305, no solo aos 35. Libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão meia dúzia, nesta frequência, 3305. Alfa e Juliette, portão meia dúzia, nesta frequência, 3305. Tinha 6313, cheque trem, pouso autorizado. Pistando 0, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Pistando 0 autorizado, pouso. Baixa e travou 6313. O 076 completa final, chama Torre 1 no 86. 18630. Rio 5972 informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 7 milhas, rumo noroeste, passando 110 para o 370, é um Boeing 737-800. Rio 5972, desce para 2000 pés, que é legal no 06, autorizado ILS, reporta estabilizado. Para 2000 pés, no 06, reportará estabilizado 5972. Salvador, boa noite. Web 6747 com Alfa, autorização 360, Guarulhos. 6747, informação Alfa correta. Aproximadamente 3 minutos para o COP 6747. Continua na sua escuta, o 6747. Salvador, boa noite, com 076. Boa noite, com 076. Tráfego visitado, ajuste no 06, cheque trem, senhor. Vai estar checado para 3-7. Ano 076, continua a aproximação, agora de transição de pouso. Ah, 6-4. Oceaner, 6313 no solo 38, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chame para ingresso táxi Juliette nesta frequência, Oceaner 6313. Lembrando, pela próxima aqui à direita, trabalha para ingresso na Juliette. O 1076 tem pouso autorizado, pista no 0, vento de 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Olha ali, tá 1-0, voo 1076. Passaria do 2224 para o táxi 25 a bordo, 3:40 ao Fortaleza Alterna. Copiando 2534 Fortaleza, táxi aprovado, pátio Índia Alfa, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 6. Chame pronto para o decolagem de ponto de espera da 10, passaria do 2224. Passaria do 2224, prossegue via Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 18. pá. Então, prossiga. Livrando a Pituba, na linha do litoral, indo pra regresso, senhora, Gadabata. Gente, Max Juliette Romeu, reporta parque de Pituaçu. Pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chama ingresso, táxi Juliette, nesta frequência, gol no 076. Ok, livrando a direita, Alfa, chamará a Juliette nessa frequência, gol 1076. Objeto 6747, pronto para cópia. O Rio 5972 está interceptando o localizador e visual com a pista. Rio 5972, completa final, chama Torre 1186. Torre 186, obrigado. Decolando a pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge, interceptado por Zulu no meia, voa até Bravo, até o Zulu, após direto posição Trive. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 120.8, aciona 5513, objeto 6747. Web 6747, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo 360, pista no zero com a direita da El. Leda, Bridge, Up Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive. Seguindo a rota plan de voo, controle 208, transponder 5513, Web 6747. Correto, senhor, chame para o estacionamento. Chamar a Nesta para o estacionamento 6747. 6313 para ingressar, Juliette. 6313, autorizado ingresso, portão 04. 04, obrigado. Passagem 224, pronto para o ponto 0-0. Copiado 2224, mantenha o ponto de espera. E o 5972, já torre Salvador? Oi, 5972, Tafui LS, baixar travado. E o 5972, sem pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 059, ajuste no 016. Sente livre pouso no 016, está ajustado, 5972. Passarelo 2224, visual com Boeing da Rio na final, pista no zero? Visual. Ciente, o passarelo 2224, após a passagem do tráfego em pouso, ali mantém pista no zero. Após a passagem do Boeing, passarelo 2224, ali mantém. Torre, o papapá, a entidade também passou através do parque de Itaçu para ingresso no circuito da 17. Do Mike Juliette Romeu, visual com Boeing da Rio na final, pista no zero? Na curtíssima. Afirmo, aproximadamente 4 milhas. Firmo. Mike Juliette Romeu, na retaguarda do mesmo, autorizado a cruzar o eixo de aproximação da pista 1-0. Chame base pela direita, pista 1-7, Mike Juliette Romeu. Porque na retaguarda do tráfego na final da 1-0, está autorizado Mike Juliette Romeu cruzar o eixo da 1-0. Mike Juliette Romeu, confirma, intenções, é toque remetido à pista 1-7 ou pouso? Negativo, é pouso na 1-7, na Gadabata. Copiado, pouso na 1-7 após táxi para Bata. Chame a base pelo direito, pista 1-7. Ok, vai chamar na base para 1-7, Mike Juliette Romeu. Controle, boa noite, Oceania 6224, gente da Alfa na Pro de Duna. Oceania 6224, boa noite, desce para 3 mil pés, que é legal, no 096 na Pro de Duna, reporta estabilizado. 3 mil na Pro de Duna, reportará estabilizado, é o número 1? Afirmo. Aproximar high speed, ok? Cruzar. Rio 5972, no solo aos 45, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Kilo até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, Rio 5972. É, o pátio, Kilo na direita, 5972, Alfa Kilo. papapá, Mark 7, o meu livrou o eixo da 1-0, vai girar a base para final do 1-7. Copiado, Mike, Juliette, Romeu, chame na base já. Passarido 2224, autorizado, decolar, pista no 0, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós, justo no 0 no meia. E decolar em passarido 2224. Gol 1076, autorizado ingresso, portão 02. Autorizado ingresso para o portão 02, gol 1076. Mike, Juliette, Romeu na base da 1-7. Sente Mike, Juliette, Romeu, pouso autorizado na pista no 7, vento 1 no 0 graus, 05 nós, justo no 0 no meia. Pouso autorizado no... na pista 1-7, Mike, Juliette, Romeu. Passarido 2224, decolou aos 47, chama agora controle 1208, tem um bom voo. 208, passarido 2224. Controle, Salvador, passarido 2224. Passarido 2224, boa noite. Contato radar, sobe para o 350, saída Momo. Aceitou 350, perfil Momo, passarido 2224. Passarelo 2224, direto Juazeiro. Pro de Juazeiro, grato, passarelo 2224. Oceané 6224, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado ILS, reportar estável 6224.